apresentando Show de Domingo, um programa da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. YJ460, onda média, 1130 kHz. ZYB24, onda curta, 9705 kHz. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, uma emissora Rádio Brás. Acorde em sintonia com a vida. Bom dia, alegria. Gilberto Lissier em contato direto com você. Voltamos a apresentar Show de Domingo, um programa da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro.